Breves comentários sobre as obras. Da minha série de propostas, a única que levei a sério e fazia questão de executar era a primeira. Eu insistia para que ela durasse mais de uma hora. Lembro, entretanto, de gostar de realizar a quinta e a oitava pronunciava uma série de formulações envolvendo fazer muito barulho. Eu absorvi a descoberta da música de ruído e Tasset 5 minutos 37 segundos é uma paródia keidiana que empregava algo que eu, Mário Del Núnzio e Lucas Araújo gostávamos de fazer nos ensaios. Era o que denominávamos improvisação frenética, caótica e violenta. Em Der 21 März, por sua vez, eu apostava no quesito longa duração, procurando dialogar com X for Henry Flint, de Lamont Young. E em Suprematismo em 5 partes, eu testava radicalizar a proporção entre silêncio e música, mostrando um pendor para o estoicismo, também presente em O Olhar sobre o Olhar que Olha e He Who Acts Defeats His Own Purpose, He Who Grasps Loses. Aspas 3 e Suprematismo em N partes são produções tardias. A primeira, buscando fazer coexistir as propostas de silêncio e ruído. A segunda, querendo ser mais musical que sua peça irmã. As outras duas aspas buscam levar questões sobre a autoria de modo mais sério que as incógnitas e foram executadas algumas vezes, sempre com resultados interessantes. Número 1 foi formalizado a partir de uma série de experimentos, dando maior generalidade a estes, como nas partituras de Alvin Lucier. Como já mencionado, tocava trata-se claramente de um caso típico de menopausa do espírito com Del Núnzio. Dada a proximidade, não me dei o trabalho de anotar o que transmitia a ele, verbalmente. Em 2010, resolvi fazer a partitura, mas não forneci instruções. Forneço-as agora nessa publicação. O mesmo se deu com as cartas 2010. Formalizei as regras de utilização apenas agora. São suficientemente diferentes das cartas 2017, criadas, justamente, 7 anos depois, em 2017. Uma formalização leva a outra, e em breve devo escrever suas regras. Aguardem. Desde o início de minha produção de prosódia musical, rascunhei jogos. Trocas atesta esse fato. Os aquecimentos procuravam estimular, de modo lúdico, capacidades de concentração e escuta. Ainda estavam ligados, entretanto, ao paradigma sonoro da música escrita em notação tradicional, paradigma que tinha ritmos precisos e notas bem definidas como elementos fundamentais. O homem com o dedo no nariz originalmente se chamava Encontros e Armadilhas, e era um aquecimento, muito embora já se distanciasse de ideias mais tradicionais sobre o musical. Como provou-se mais interessante que os outros, foi renomeado, ganhando status de obra independente. Trata-se de um jogo de soma zero que, como tal, monta um cenário de competição com um vencedor. Na época, formulei outros nesta categoria, como Aviãozinho e Jogo do Pacto Demoníaco. Eram difíceis de jogar e a complexidade gerada não se traduzia em ganhos musicais. Por isso, ficaram de fora desse livro. Na época em que realizava essas tentativas, em 2006, eu já estava razoavelmente familiarizado com práticas de improvisação musical, de modo que investigava como gerar situações de improvisação inusitadas, controlando os tipos de interação possíveis entre os músicos e procurando trabalhar a qualidade dessas interações. Em Telefone Sem Fio e Zip Zapatismo, adotei a estratégia de adaptar jogos existentes para um contexto musical. Já Uma ou Duas Regras e Calvin Ball 2 mostram um interesse, de certa forma filosófico, na ideia de metajogo. Formulei-os antes de ter em mente como lidar com eles. Avaliando, retrospectivamente, de certa forma os comandos das cartas 2010 são exemplos possíveis de regras a serem utilizadas pelos jogadores. Mesmo assim, não estranhem se praticá-los for especialmente desafiador.